Como nós já falamos alguns domingos atrás, irmãos, e de repente tem alguém que está pela primeira vez ou não pegou o que a gente estava falando, a gente está contando a história de Jesus, desde o seu nascimento. Esse livro de Mateus começa falando quem é a família de Jesus. Desde Abraão, ele vem contando quem é o avô, quem é o tataravô, quem é o tio, de onde Jesus veio, qual a família de Jesus. Ele vem contando vários e vários nomes. E Mateus escreveu isso também para nos dizer que Jesus é homem como nós. Jesus nasceu de uma mãe e de um pai como nós temos. Jesus sofreu as mesmas coisas que nós sofremos hoje. Foi tentado da mesma forma. Então Mateus escreve aquela primeira parte para dizer que Jesus foi homem, é gente, e sentiu tudo que nós sentimos. E nós trouxemos aqui a aplicação de que Jesus nos entende. Por qualquer tribulação que nosso coração passe, Jesus nos entende, porque ele era homem. Depois o texto fala sobre a parte milagrosa do nascimento de Jesus. Quando o Espírito Santo concebe no ventre de Maria, e Jesus nasce sem que tivesse sido da maneira natural e recebe o nome de Jesus, aquele que vai salvar. E aqui Mateus fala do outro lado, primeiro do lado humano de Jesus e agora fala da divindade de Jesus. Ele é homem, ele entende, e do outro lado ele é Deus e pode lhe salvar. Ele é Deus e pode lhe libertar. Essa foi a intenção de Mateus. Na semana passada, nós continuamos a contar a história de Jesus, quando os magos viram uma estrela, seguiram a estrela e chegaram a Jesus que estava dentro de uma casa. E os magos pegaram os presentes e presentearam Jesus. E nós trabalhamos aqui na semana passada a aplicação para o nosso coração, de que nós precisamos dar, contribuir, adorar a Jesus na mesma atitude que aqueles magos adoraram. E hoje nós continuamos a falar um pouco sobre Herodes e sobre algumas profecias a respeito de Jesus. Vocês sabem muito bem que Herodes era um homem extremamente violento. Ele chegou ao poder, não foi por voto, não foi pela democracia, ele chegou ao poder derramando sangue. Ele chegou ao poder destruindo exércitos inimigos. E nós falamos aqui que ele era muito inteligente e astuto. Com um número menor de soldados, ele conseguia vencer um exército numeroso. E é esse mesmo Herodes que, quando os magos vieram à sua presença, dizendo: nós vimos uma estrela, estamos indo visitar o Salvador que nasceu. E Herodes diz: faça o seguinte, vá lá, quando vocês o encontrarem, voltem aqui, me chamem, que eu quero adorar a esse Jesus também. Mas nós sabemos que Herodes queria matar a criança, porque sabia que a criança seria o rei acima dele mesmo, de Herodes. Esse Herodes, agora, ele percebe que os magos não vão voltar. Vocês leram aqui no texto, nós lemos, que quando estava Maria, José, o menino Jesus, os magos voltando, um anjo novamente aparece para José e diz: não voltem por esse caminho, porque Herodes está esperando para matar a criança e cessar toda a possibilidade de um outro rei nascer e governar. Então, José, Maria e Jesus, eles não voltam por aquele caminho. Herodes percebe pela demora que os magos não vão voltar e decide ir atrás. Percebe que foi enganado pelos magos, entre aspas, e agora ele está furioso, querendo matar a criança, pai, mãe, tudo que vier pela frente. E aí, meus irmãos, nós entramos no texto bíblico. E o anjo diz para que o menino e Maria e José fujam para o Egito. E antes de nós continuarmos, se nós notarmos aqui em Mateus, sempre que Jesus está com Maria, Mateus faz questão de colocar em primeiro lugar o nome de Jesus. Ele nunca faz Maria e o menino, nunca. ele sempre faz o menino, que é o principal, que é o primeiro, que é o Salvador, e Maria, sua mãe. Não desprezando, mas colocando os pontos nos is. Ele faz assim no versículo 11, entrando na casa vira um menino com Maria. Ele faz assim no versículo 13, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, dizendo, dispõe-te, toma um menino e sua mãe. Ele faz assim no versículo 14, tomou de noite o menino e sua mãe. Ele faz assim no versículo 20, dispõe-te, toma o menino e sua mãe. Ele faz assim no versículo 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe. Mateus parece prever que no curso da história, infelizmente, em alguns lugares, Maria tomou a primazia e ficou no lugar de Jesus. Mateus, o texto bíblico, a palavra de Deus, faz questão de colocar cada um no seu lugar. Primeiro o menino, nosso Salvador, depois Maria como a bem-aventurada escolhida, sem desprezo, mas no seu lugar. Voltando, o anjo diz, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise. Era comum naquela época que o anjo, ele viesse dar um recado para quem Deus quisesse que ele desse. Aqui, vocês veem que José já tinha recebido a visita do anjo quando ele queria deixar Maria, porque ela estava grávida. A gente vê o anjo aparecendo para José, mandando ele fugir daqui para lá. Quando ele vai dormir e ele responde e sempre obedece ao anjo. Vira e mexe, a gente vê um anjo vindo da parte de Deus para anunciar, para dizer alguma coisa ou prevenir o servo de Deus. E é lógico que nesse tempo a Bíblia não havia sido escrita, não estava escrita, e Deus se utilizava de formas extraordinárias para falar com seus servos. Deus se utilizava de meios não comuns para dar um recado para alguém que ele quisesse. Hoje em dia nós temos a palavra de Deus fechada e, via de regra, comumente Deus utiliza a sua palavra para falar. Em Hebreus capítulo 1 diz assim, deixa eu ir para lá que minha gripe me fez esquecer. Hebreus capítulo 1. Tendo Deus falado de diferentes, veja aqui, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, põe aqui sonho também, aos pais, que quer dizer aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, pelos profetas, aí versículo 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, tendo utilizado aqueles antigos modos de falar, hoje ele nos tem falado pura e simplesmente pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É importante falar isso também, porque o que tem de gente correndo atrás de uma voz estranha ou de algo extraordinário não está no gibi. A Bíblia diz, Deus falou de muitas maneiras, mas hoje nos tem falado pelo seu Filho. Corra atrás de Jesus, só atrás de Jesus. Ele pode lhe escutar, vai lhe escutar e vai lhe responder. Cuidado com o que dizem por aí, cuidado com o que chega a seus ouvidos. Continuando, o anjo chega, dá esse recado para José e ele foge para o Egito. Vocês lembram quando o povo de Deus estava preso? Escravizado no Egito? Vocês lembram muito bem o príncipe que foi levantado lá, o Moisés? Quando o povo estava no Egito, eles achavam que Deus o tinha abandonado. Eles achavam que Deus não queria mais saber daquele povo. E Faraó colocava um jugo, um trabalho muito pesado sobre eles. Só o que acontece? Num determinado momento da história, Deus levanta Moisés, e Moisés é a prova de que Deus nunca se esquece do seu povo. Deus havia respondido às orações do povo e tinha levantado Moisés como aquele que ia libertar, que ia tirar o povo do Egito. E o que significa tirar o povo do Egito? Era fazer com que o povo saísse do reino de um tirano e passasse para o reino de Jesus. Era fazer com que o povo parasse de fazer trabalhos pesados e recebesse o jugo suave de Jesus. Isso era sair do Egito, era desvencilhar todo o povo de Deus de toda aquela idolatria, de todas aquelas manhas e artimanhas e jeitos e trejeitos, e tirar e trazê-los para Jesus, para a liberdade, para o Filho que liberta. Então Deus se lembra do povo, tira o povo do Egito, lhe dá um libertador, Moisés, um salvador, e eles caminham por um tempo em liberdade. Quando Jesus aqui vai para o Egito, Mateus faz uma ligação muito interessante. Ele disse assim, que como Deus se lembrou do povo e o tirou do Egito, Deus também se lembrou e se lembrará de Jesus e o tirará do Egito. Quando Jesus chega no Egito, o texto diz, versículo 15, que ele fica lá até a morte de Herodes. Eu já disse aqui que mais ou menos um ano antes de Herodes morrer, foi que Jesus nasceu. Então, mais ou menos um ano, Herodes morre e Jesus está onde? No Egito. Quando Herodes morre, se levanta a possibilidade de regresso para sua casa. E é isso que o povo, que José vai fazer com Jesus. Vai fazer Jesus sair do Egito e voltar. Mas antes de continuar, eu acho que estou atrapalhando Gleison todinho aí, que eu não pedi para passar, não foi? Você põe aí, Gleison, um segundo slide, por favor. Segundo. Então, meus irmãos, quando Jesus sai do Egito, Mateus diz, está aí. Da mesma forma como o povo saiu do Egito, Jesus também foi tirado do Egito, tirado desse clima de perseguição e foi dado a liberdade. Em primeiro lugar, nós também precisamos ser tirados dos Egitos da vida. Às vezes, nós parece que a gente está no Egito. A nossa vida parece a vida daqueles hebreus que estavam sob o poder de Faraó. A nossa vida parece que nós estamos carregando um fardo muito pesado. Parece que quem nos julga, o nosso patrão, quem está sobre nós, só quer nos maltratar. Muitas vezes parece que nós só trabalhamos para comer, para dormir. Parece que a gente não tem prazer na vida. Nós parecemos com aquele povo. Nós escolhemos, às vezes, uma vida pequena, uma vida raquítica, que não serve para nada, que não passa de trabalhar, comer, dormir. Era isso que o povo no Egito fazia. Trabalhar, comer, dormir. Trabalhava para comer e comia para trabalhar. Muitas vezes nós estamos escravos do sistema, do trabalho, do cansaço, do ter que fazer, da escravidão do dinheiro, do correr atrás do dinheiro, abdicando família, tempo, e a nossa vida parece não ter nela nenhum prazer. E a nossa vida, apesar de estar se passando, trabalho, trabalho, você sente que não vai levar a lugar nenhum. O autor de Ageu diz que às vezes nossa vida, o nosso dinheiro é como se a gente colocasse num saco furado, vai embora. Eu não duvido que muitos de nós aqui, já no dia 9 do mês, já estão lisos. Botou dinheiro num bolso furado. E a vida mais se parece com aquilo que Eclesiastes diz, Salomão. Levanta o sol, põe-se o sol. Levanta o sol, põe-se o sol. Não há nada novo debaixo do sol. Parece isso nossa vida. Segunda-feira, 6 da manhã, acorda, trabalho, ônibus lotado, trabalho, voltou em casa, dormiu. Terça, a mesma coisa. Sábado, Luciano Huck, domingo de manhã, escola dominical, de noite, culto, e volta. E aí? A proposta de Deus, a ideia de Deus é nos tirar dessa vida escrava. João disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Não há livre sem Jesus. Não há pessoa livre sem que antes tenha ido a Cristo. Aí sim, você faz as mesmas coisas, trabalha no mesmo trabalho, faz as mesmas coisas, mas a motivação é honrar a Deus, é viver uma vida honesta que agrade a Deus, é buscar a Deus. O domingo se transforma no dia mais feliz do mundo, porque é o dia que, como igreja, nós compartilhamos da felicidade de ser povo de Deus. E nós, quando participamos da ceia, nós comemoramos o dia que Deus nos tirou do Egito, nos tirou das amarras, das correntes, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e nos fez livres. Um dia desse eu ia escrever um texto, saiu até errado semana passada o título da capa. Eu cheguei semana passada em casa, e a gente sempre joga bola de tarde, depois tem culto, eu cheguei arrasado em casa, cansado, muito cansado, e eu a fim de escrever, e o título do texto que eu escrevi era: o domingo é o dia mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Se cansar por Jesus é diferente do que se cansar por você mesmo. Jesus quer libertar você do Egito, como tirou o povo, como tirou Jesus. Jesus, o rei, ele tinha uma causa. Era nos libertar. O povo sem casa, povo alvo da causa. A causa de Jesus era libertar o povo, e Jesus libertou. Próximo slide. E aí, nós continuamos o texto. Versículo 16 diz assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes, aqui vocês podem estar se perguntando, oxe, feito um pernambucano mesmo, né? Oxente, se aqui disse que Herodes morreu no versículo 15, por que no versículo 16 está dizendo que ele está vivo? É porque do versículo 13 ao versículo 15 ele conta a história de quando o povo estava, de Jesus estava partindo, porque Herodes tinha morrido. Tudo bem. Aí depois, no meio desse texto, ele põe uma lupa para explicar agora uma coisa que aconteceu ali antes mesmo da morte de Herodes. E aí, versículo 16: quando Herodes se viu iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes. Vocês lembram? Na semana passada nós falamos aqui que toda Jerusalém não queria ver novamente Herodes irado. Por quê? Como eu disse, ele tinha ganho guerras e guerras a troco de muito sangue, e quando alguém mexia com Herodes, era sangue para todo lado. Então, os magos, quando não voltam, enfurecem Herodes. E Herodes agora, no afã da sua ira, olha o que ele faz. Mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, por precisão, se informara dos magos. Aqui, não quer dizer que Jesus tinha 2 anos. É que Herodes era tão mal que ele deu uma foguinha para cima para não escapar. Se ele tivesse rincha com algum de vocês aqui, o N não quer sair aqui, e ele entrasse aqui, vamos supor que ele queria tomar satisfação com Pia. Ele não tinha essa não, ele acabava com todo mundo, para o cabra não escapar. Foi o que ele fez com Jesus. O menino tem aí um ano e pouco, vamos fazer o seguinte: 2 anos, toda criança morre, espada no pescoço. Isso fala mais da tirania de Herodes. E no versículo 17, mais uma profecia. Diz assim: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Jeremias falou um texto aqui que vamos ler no capítulo 31 do seu livro. Olha o que ele falou: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. De Raquel nasceram duas tribos em Israel, Israel e Judá. E Raquel viu os seus dois filhos sendo levado primeiro pelo exército da Assíria e segundo pelo exército da Babilônia. Dois batalhões, exércitos, nações que subjugaram Israel. E Raquel criou seus filhos, viu os seus dois filhos sendo escravizados por reis diferentes. E o que Mateus está querendo dizer aqui é que, da mesma forma como naquela época Raquel se derramou em lágrimas, agora em Jerusalém também toda mãe se derrama em lágrimas, porque o seu filho vai morrer na mão de Herodes. Então Mateus resgata o texto lá de Jeremias e traz a aplicação para nós. Só que se nós formos lá para Jeremias 31, verso 3, nós vemos Deus falando: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Em vários textos de Jeremias nós vemos que Deus deu consolo para Raquel. O consolo de Deus é presente no dia da angústia, lembra? Deus é aquele que vem e enxuga as nossas lágrimas. Ele nos deixou a promessa de que no último dia, quando o rei voltar, não mais haverá lágrimas. Jesus vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Você nunca mais chorará. O Espírito Santo, um nome que é descrito, que é relacionado a ele, a pessoa dele, é Paráclito, que quer dizer aquele que está ao lado, o Consolador. Então Raquel, se nós pudéssemos ver Jeremias 31, ela foi consolada por Deus. Perdeu o filho, mas recebeu o consolo de Deus. E nós, em segundo lugar, também podemos receber o consolo de Deus mediante qualquer situação. O rei que foge, o povo que chora. E eu pergunto aos irmãos: você tem chorado ultimamente? Você tem passado por dificuldades terríveis? Você tem visto diante de você barreiras intransponíveis? Você está diante de uma situação que não se alaranja, vermelha sempre? Você não vê a luz no fim do túnel? Por tempo você busca uma resposta de Deus e parece que ele está calado. Você deseja o bem do seu marido ou de sua esposa, que ele conheça a Cristo, se liberte de algo ou de algum vício, mas o tempo passa e ainda não aconteceu. É assim que você se encontra? É de repente diante da morte de um parente, de um pai, de repente num dia como hoje, você lembra do seu pai que foi tão importante para você e Deus já o levou? De um pai, de uma mãe, de um tio, de um parente? Que situação, que vazio há no seu coração que Deus não possa consolar? Deus consola todo e qualquer ser humano que se chega aos seus pés. Raquel recebeu consolo. O povo receberia o consolo. Você pode receber o consolo de Deus. Às vezes, o que acontece é que nós somos como doentes que rejeitam remédio. Feito criança que está tossindo, você quer dar um lambedor, ela não quer tomar. E você, como pai, sabe, ela não sabe o que quer. Você tem que dar a força, porque ela está doente e precisa de remédio. Às vezes nós vivemos uma vida triste, decadente, escura, e Jesus está disposto com seu Espírito Santo a nos consolar, nos encher de vida e de paz, e nós rejeitamos o remédio. Quando nós rejeitamos o remédio, fatalmente nós morreremos. Jesus pede que nós venhamos abrir o nosso coração, possamos receber o consolo dele. Diante de qualquer situação, ele pode lhe consolar, ele quer lhe consolar. Jesus quer ser o seu consolador. Esse rei que fugia para lá e para cá, ele tinha uma causa: um dia entrar no seu coração e lhe consolar. Em terceiro lugar, vamos lá. Bom dia, Gleison. Versículo 19, nós vamos ver aqui o rei voltando a casa. Eu não sei se esse A tem crase, hein, gente? Me perdoe, meu português ruim. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, pois já morreu os que atentavam contra a tua vida e contra a vida do menino. Aqui o anjo aparece de novo para José e diz: José, acabou-se o sofrimento. Acabou os dias, acabaram-se os dias de angústia. Volta para casa. Volta para casa com o menino, está tudo legal. Herodes morreu. E aí, quando eles estão para regressar, eles são avisados de novo. Eles ficam sabendo: José, Herodes morreu, mas quem assumiu foi seu filho, chamado Arquelau. É isso? Arquelau. Ele assumiu e ele parece ser tão ruim quanto seu pai. Não volta para casa. E aí José toma sua esposa, toma seu filho e vai para uma cidadezinha pequena chamada Nazaré. Versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré. E o que isso quer dizer? Até que a profecia diz também: ele será chamado Nazareno. O que é ser chamado Nazareno? O que o fato de Jesus ter ido para Nazaré significa? Nazaré era uma cidade muito pequena, muito pequenininha. Imagine uma cidade que não tinha Coca-Cola, as coisas boas da modernidade. E Jesus vai para lá. E José já conhecia bem a cidade, certamente tinha familiares por lá. Fica lá durante um tempo. E Nazaré significava e representava algo sem valor. Várias vezes a gente vê nos evangelhos os judeus, os fariseus dizendo: Jesus veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, lembra? Sempre há essa discriminação com a cidadezinha de Nazaré. É uma cidade pequena e que representa a pequenez que ela tem. Quando Jesus vai para lá, o que Mateus tenta nos dizer é que Jesus também seria rejeitado como aquela cidade. Cidade rejeitada, Jesus, quando vai para lá, o profeta diz: ele será chamado Nazareno, ou seja, como a cidade, esse menino vai ser rejeitado, esse menino vai ser desconsiderado, esse menino não vai nem aparecer no mapa. Não será dado valor a ele, como a cidade não era dada. E aí, o que isso nos ensina? Em terceiro lugar, Jesus foi rejeitado, foi. Jesus foi escanteado, muitas vezes, foi. Foi considerado iníquo, foi. Foi considerado pecador, foi. E foi mesmo que tinha que ser. Por quê? Porque ele foi rejeitado um dia, ele foi para Nazaré para você nunca querer visitar aquela cidade. Ele foi considerado rejeitado para você nunca ser rejeitado. Ele foi considerado nada para que você nunca se achasse nada. O segredo da vida cristã, da vida em Cristo, está nisso: aceitar tudo aquilo que ele foi, rejeitado, maltratado, e ficar com tudo aquilo que ele é, aceito, amado por Deus. Jesus foi à morte para quê? Para que você não fosse para lá. Ele substituiu você. E aqui, o rei volta a casa, o rei volta ao desprezo, nasceu desprezado num lugar pequeno, de pouca importância, sujo e feio, volta para um lugar sujo, talvez não, pequeno, um lugar sem valor, para que eu e você nunca fôssemos considerados sem valor. Eu digo para você, você tem valor, você não é nazareno, ninguém pode rejeitar você, ninguém tem o direito de lhe considerar nada. Jesus morreu por você, você tem um preço, você é valiosíssimo. Ninguém jamais tem o direito, a ninguém, de lhe considerar inferior do que ele mesmo, do que aquele que lhe considera. Você tem um grande valor, você custou o sangue de Jesus. Jesus foi à morte para você nunca mais ir para lá, para você ter vida. Quem aceita os sofrimentos de Cristo fica com a sua glorificação também. Nós vamos passar o slide. Como eu disse no início, Jesus é um rei que parece não ter casa. Egito, Nazaré, corre dali, corre para cá. Parece não ter um lugar para ficar. Jesus parece que não tem para onde ir, não tem lugar, não tem onde fazer morada. Mas isso não queria dizer que Jesus não tinha uma causa. Eu acabei de dizer, a causa de Jesus era trazer a lume, trazer a sua mente, era tornar cada vez mais claro o valor que você tem diante de Deus. E ele fez isso quando foi à cruz. E aí no próximo slide eu pergunto a você, qual a causa do rei? Nos evangelhos diz que Jesus veio salvar e resgatar o que estava perdido. O objetivo de Jesus é resgatar você do Egito, é consolar você e é valorizar você, derramando o seu sangue por você. Vamos seguir? Qual a casa do rei? Onde Jesus mora? Onde Jesus morou? Por 3 dias nós sabemos que Jesus morou no inferno, entre aspas, na escuridão, na morte, aonde não havia luz. Jesus passou 3 dias numa condição horrível. Você já pensou? O próprio Deus que criou a vida, que criou tudo do bom e do melhor, poderoso como ele é, luz inacessível, a Bíblia diz, ninguém chega diante dele. A visão ofusca. Esse Deus, por 3 dias, parece ter sido, parece, em maiúscula, bem grande, apagada. Ele morou 3 dias na escuridão. Mas eu pergunto, para quê? Pode seguir. Qual a casa do rei? Por toda a vida, na sua vida. Ele morou 3 dias na escuridão para que morasse para sempre na sua vida. E nós precisamos reconhecer que o melhor a se fazer é trocarmos a nossa vida no Egito, é limparmos o nosso coração, entregando-o a Jesus para morar nele. Jesus quer morar nos nossos corações. Não é em Nazaré, não é na Judéia, não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum. Ele quer morar aqui, no nosso coração. Seguindo, já partindo para o final, a pergunta, para onde Jesus vai? Vai para cá, vai para lá? A sua vida nos diz que o caminho que ele queria percorrer era o caminho da cruz. Jesus fugiu para cima e para baixo, correu, porque ele não desistiu da ideia que tinha sido colocada em sua mente, de caminhar a caminhada da cruz para resgatar a sua vida, para subir naquele madeiro, para ser considerado maldito, para ser considerado o rei dos judeus sarcasticamente. Foi para lá que ele foi, o caminho da cruz, não abdicou disso, para que você pudesse caminhar o caminho da vida. O rei está voltando. E eu pergunto, ele pode voltar hoje para a sua casa? Casa de Jesus é o nosso coração. Fugindo daqui para lá, ele buscava, no final das contas, morar no seu coração. Então, meus irmãos, o texto encerra. E aí vem capítulo 3, nosso irmão Bruno vai pregar na semana que vem. O texto encerra, mas eu queria concluir recapitulando. Do Egito Jesus foi tirado, você precisa sair do Egito, da vida de escravidão, para a vida de alegria com Jesus. As mães choraram, pranto profundo, mas foram consoladas por Deus. Você, na situação que tiver, se quiser entregar sua vida a Cristo, consagrar sua vida a Jesus, Ele vai lhe consolar. E em terceiro lugar, e minha gripe me fez esquecer, Nazaré, Jesus foi considerado rejeitado, nada, para que você fosse considerado tudo. Você tem valor. Você tem valor porque foi por você que Jesus derramou o seu sangue. Se Jesus voltasse hoje, ele poderia ir aí morar no seu coração? Ele poderia chegar e a chave que ele tem abriria seu coração? Ou você trocou de fechadura? Ou a fechadura está para lá de enferrujada? Quando Jesus voltar, ele vai querer morar no seu coração. E eu pergunto para você, ele tem a chave? Vamos orar? Vamos pensar no nosso Salvador, Jesus Cristo, que foi morto sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos por 3 dias, morou lá, mas depois subiu ao céu, assentou à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e de lá ele julgará os vivos e os mortos. Você crê nisso? Você quer ser liberto? Você se vê um pecador? Você se vê preso ao seu pecado? Você se vê preso a alguém ou a algum vício? Você vai querer tomar um remédio? Aceitar a Cristo? Você está chorando? Pranteando? Você vai aceitar ser consolado? Consolada? Você está com dores e vai querer ser aliviado? Você tem carregado um fardo pesado, vai querer trocar com Jesus e levar um fardo suave? Você é novo, tem uma vida toda pela frente e desde já não vê mais sentido para a sua vida? É um sol se pondo, um sol se levantando e nada muda? Você quer trazer sentido? É aceitar a Cristo, se entender como pecador. Você está se sentindo rejeitado, sem valor, desprezado por quem quer que seja, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu amigo, por seu pai, por sua mãe, pelos seus filhos? Você está se sentindo rejeitado pelo seu pastor, pelo seu amigo? E quer que seja, se estiver sendo rejeitado, se estiver se sentindo como se morasse em Nazaré, Jesus quer lhe tirar de lá. E ele derramou o seu sangue por você, para falar do valor que você tem. A sua alma tem um vazio do tamanho que nada pode preencher. Porque o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. E só Deus vai poder preencher. Pode colocar vício, pode colocar cigarro, mulher, bebida, dinheiro, nada disso vai preencher. É do tamanho de Deus. Só Deus preenche.